com laranjeira que não bota flor, mas bota um batuquinho que não tem amor. O laranjeira que não bota flor, mas bota um batuquinho que não tem amor. Assim faz quem ama sem ser amado, amando sempre sendo desprezado. Minha olhinha onde é teu ninho, ela na laranjeira no meio dos espinhos. Minha olhinha onde é teu ninho, ela na laranjeira no meio dos espinhos. Aberta e